gente, bravo que Luiz ficará atento ao forecasting da Avianca para pouso na 1-0. Após se cruzar o eixo, está autorizado a decolagem, 1-7. O vento 1-0 graus, 1-0 nós. Na 6326, salas 46, livre à direita, chame Solen 121 ou 219. Livre à direita, chama 219, 6326. Rumba 87, cruise cross runway 1028 on taxiway Delta, contact the ground 121, 219. Bravo que Luiz já tem livre decolagem na pista 7. Golf, Golf, Papá, mantém posição na Quebec, aguardando autorização para cruzar. Tem livre decolagem, Golf, Golf, Papá, estacionar, pátio 5, frequência livre. Afirmativo, Golf, Golf, Papá, livre cruzamento. Bravo que Luiz, que decolou das 47, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência de controle. Vai, passar na minha direita, tá, Charlie? Siga direto, Vitor Charlie. Na ILS, se tiver possibilidade, para 1-7 após o externo, eu vou pousar e prosseguir para o pátio da Baipé. Seria mais conveniente para mim 1-7. Sim, direto, Vitor Charlie, reposta marcador externo para cancelamento do instrumento. Passará, tem algum tráfego para 1-7? Negativo. Ah, tá bom, obrigado. Bravo que Luiz, que chama controle em 119.8. Passo externo para a modificação de letra da Charlie. Direto Vitor Charlie, com o instrumento cancelado às 49, prossegue visual, reportando o final do 7. Posso ir a final do 1-7, Leste, Vitor Charlie. Honda 87, clear the line up and take off runway 10, winds 110 degrees, 10 knots. Vamos para a final do 7, embaixo travado, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, tem livre pouso pista no 7, vento 1-10 graus, 10 nós. Livre pouso no 7, Juliette Vitor Charlie. Honda 87, please take off runway 10. Torre, gol, informador, gol no 648, boa tarde, ILS, achado travado. No 648, existe no 010, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Juliette Vitor Charlie, solo 51 no livre, próximo à direita, estacionar frequência livre. Do Simbra, o no 648. Excelente, no 648, continua a aproximação, aguardando a transição de pouso. 648. Fugou no 648, agora tem livre pouso, pistão 0, vento 1-10 graus, 10 nós. Livre pouso, 1-0, vou no 648. Honda 87 Airborne at 52, contact approach control frequency 119.8. 119.8, thank you. Torre Alpha Tango Tango. Alpha Tango Tango, existe no 0-0, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tango Tango. Mike com Delta livre sonagem, pronto táxi. Tango 648, Sole 55, livre direita, chame Sole 121, décimo 9. 219, obrigado. O Alfa Tango Tango está autorizado para uso pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Tango Tango. Mike Eco Delta tem livre táxi até a intenção do 17, reportando para ingresso. Alfa Tango Tango, Sole 59, livre direito, chamará Sole 121, décimo 9. Siga a tática do último. Gente, a tática do último reporte fora do solo. Pegue com a Delta a linha e mantém que você não sai, já passou um pronto. Mike Cuidado, sou autorizado a decolagem da pista 17, vento 110 graus, 1112. Oi, Salvador. Boa tarde, Papa Tango Alfa Mike Uniforme. Passando Duna. Alfa Mike Uniforme, confirma, pulso 97. Afirmativo. Gente, hoje já estive no 00, reporta marcador externo para cancelamento pelo instrumento. Coronel, marcador externo, Alfa Mike Uniforme. Mike Eco Delta, decolada 02, chama controle 119, décima 8. 198, Delta. Hotel Oscar Zulu, informo dos tráfegos para pouso na final 17, aguarde autorização para decolagem. Sobre externo, Alfa Mike Uniforme. Alfa Mike Uniforme, plano instrumento, cancelada 02, prossegue visual, reportando final 17. Reportando final 17, Alfa Mike Uniforme. Botão Oscar Zulu tem livre decolagem e reportará no través norte da torre, onde após será autorizado o cruzamento do 9028. Vai estar autorizado a decolagem, após reportará no través norte da torre. O Botão Oscar Zulu informa o Petition ingressando na final do 7. Atagou-se no localizador. Alfa Mike Uniforme, tem livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 1112. Livre pouso, Alfa Mike Uniforme. Lógico, pagou, confirma pouso no 107. 107. Gente, reporta o marcador externo para prosseguir visual. Informa o Citation efetuando uma base pela direita. Ok, vai seguir como número 2. Papa Golf passou, Estela. Olha, Papa Golf, plano instrumento cancelado 04, prossegue visual, reportando final 17. Camarada, na final da nossa pessoa. Hotel Lógica Zulu, fora do solo 04, reportando através de nós da torre. Zulu. O Papa Golf está visual com o tráfego na final da 17. Sim, eu acho que o Papa Golf continua a aproximação, reportando o final 17. Foi o Hotel Oscar Zulu no seu través norte para o cruzamento. O Hotel Oscar Zulu está autorizado o cruzamento no... No eixo da pista 1028, aguardando autorização para cruzar o eixo de decolagem da 17. Gente, vai iniciar o cruzamento da 28, 1022, aguardar para cruzar a final da 35, Tesouro. Alfa Mike Uniforme, solo 05, poderia confirmar pátio? Gente, o senhor vai prosseguir o táxi, vai livrar na Lima, Mike na Quebec, reportará para cruzamento da 1735. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeo Fox de Lima, estabilizado, localizador da 10. Hotel Oscar Zulu, informa o Dallas, Casulo, está autorizado o cruzamento do eixo da decolagem 917, aguardando instruções. Está iniciando, Dallas, Casulo. Fox, India Lima, pode confirmar pouso 917? Negativo, estabilização 110. Sim, o ajustamento 0010, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Segue a aproximação, aguardando autorização de pouso, India Lima. O Atlas Casulo já livrou a final da 35. O Atlas Casulo na proa da rota da proa do Falata Plon, chama controle 119.8, hotel Atlas Casulo 19.8. Atlas Papagolf tem livre pouso, pista 107, o vento 100 graus, 119. Ok, livre pouso. Oscar Papagolf, sala 07, poderia confirmar o pátio? Sim, te livra a próxima direita, chama ao estacionar a frequência livre, perdão. O Fox India Lima está autorizado o pouso, pistão 10, vento 100 graus, 102. Repouso 110, Fox India Lima. Alfa Mike Uniforme, está autorizado o cruzamento do 1735, estacionário, está a frequência livre. Salvador, mais uma vez, muito boa tarde, ó. Papa Romeu de November Alpha, controle da rotatória, Dito Alcocão. Índia November Alpha, autorizado final 7, após 3 milhas fora da cabeceira. Passará, Índia November Alpha. Chama Mike Fox, livre sonar, chama pronto táxi. Fox, India Lima, Oswald 10, poderia confirmar o pátio? Aéreo está, India Lima. Gente, livre direito, chama Sol em 121, décimo 9. Direito 1219, ou... India November Alpha, informa o Airbus da TAM, 2 milhas no marcador externo, vira constante de incrementar velocidade, pressão número 1 para pouso. Negativo, dá visual com o Airbus da TAM em aproximação, o India November Alpha. Gente, então provavelmente será efetuada a sua terceira milha 360 pela esquerda, informando recepção na final no 7. Afirmativo, realizará um 360 pela esquerda, reportará reinterceptando o Índio Novo Federal. Tá 3172, final estabilizado, trem checado. São 3172, ajuste altímetro no 0 no 0, está autorizado pouso, pistão no 0, o vento 1000 graus, 109. Livre pouso, 3172, tráfego na mesma altitude, logo à esquerda, que não tenha visto. Afirmativo, TAM 3172, informa o Charlie 150, efetuando 360 pela esquerda, na final 17, não interfere com sua aproximação. Ok, afirmativo. Água de táxi, novembro em que, Mike? Água de táxi, novembro em que, Mike? Salvador, Papa Romeu, de November Alpha, reinterceptou final no 7, visual com o TAM em aproximação na curtíssima. Índia November Alpha, continua em aproximação, aguardando autorização para pouso. Continuará aguardando autorização para pouso, Índia November Alpha. Torre Salvador, gol 1807, ILS da 10 trimestral. Gol 1807, ajuste altímetro no 0, no 0, continue em aproximação, aguardando pista livre. Ok, aguardo pista livre, 807. O India November Alpha tem livre pouso, pistão no 7, o vento 1010 graus, 109. Livre pouso no 7, India November Alpha. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto espera do 10, pronto. Espera na final. Azul 4065, mantém ponto de cara da 10, aguardando autorização. Entendi. Botão 3172, no solo 14, livre direita, chame solo em 121, 219. Direita, 219, obrigado. Gol 807, tem livre pouso, pista 1 no 0, o vento 1 no 0 graus, 1 no 1 no 2. Leposo, Gol 1-8, 07, mais agora. Jovem Beira Alfa, Solos 1-5, está autorizado para de 4, estacionar frequência livre. Jovem Beira Alfa, Mike, fique atento ao Charlie 1-5-0, ingressando para de 4, após está autorizado o TAP até a intenção 1-7, reportando pronto para ingresso. Bota visual com o Jovem Beira Alfa, eu não tenho separação do mesmo para a ponte para a da frente, que Salvador, boa tarde, Azul 4462, Valência 8 milhas, visual com você. Azul 4462, ajuste altímetro no 0 no 0, continue a aproximação, número 2 para pouso. No 0 no 0, ajuste, Azul 4462. Falso India Limbo, está autorizado o cruzamento do 1735, a estacionar era está, frequência livre. India November Alpha, por gentileza, sendo mais transponder. Gol 1807 no solo 17, livre direito, chame solo em 121 no décimo 9. Direito 219, gol 1807. Azul 462, tem livre pouso, pistão no 0, vento 110 graus, 1119. Pouso, pistão 0, azul 4462. Alfa Tango Tango está autorizado o cruzamento do 1735. Novem bem aqui, Max autorizado a alinhar e manter cabeceira 17, reforçando pronto. Afirmativo, reporte quando pronto. Tem um Mike Fox, está autorizado o táxi até através do da intenção do 1-7, reportando pronto para ingresso. Azul 4065, Olinda, cola 5 autorizado. Afirmo. Gente, a princípio está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero, aguardando as instruções. É o que a princípio, então está liberado a alinhar e manter no 04065. Lima Mike Fox com proa nordeste em livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, reporta para do sol. Oi, Salvador, é o TAP 3-1-5-4. 4, passou o externo. São 3154, destino 010, continue a aproximação, aguardando pista livre. 3154. Azul 4462, solo 0, livre à direita, chama só além 121 no décimo 9. 1219, azul 4462. Vem bem aqui, Mike, ali mantém cabeceiro no 7. Azul 4065, da livre decolagem, pista no 0, vento 1900 graus, 119, informa o esquilo à sua esquerda, 500 pés, ingressando no corredor forte, com proa nordeste. Tá ciente o 4065, tá iniciando. Tá fora do solo o Lima Mike Fox, pra de buraquinho. Lima Mike Fox, decolado ao 2-1, informo, tá ali no 5-0, a 1000 pés, com proa da rotatória. Na esfera com sua aproximação, chama controle em 119, decimal 8. 198, Fox. São 3154, está autorizado, pouso pistola 0, vento 110 graus, 122. Livre pouso no 0, 3154. Novembro Yankee Mike, fica atento à estrela turbulência do Airbus, da tanque pousando no 0, está livre de decolagem na pista 107, o vento 100 graus, 122. Azul 4065, decolado 22, chame controle em 119, decimal 8. Controle em 198, uma boa tarde. Traffic Luiz, está autorizado final 17, reporte 3 milhas fora. São 3154, solo 23, tira direito, chame solo em 121, decimal 9. Solo 219, 3154. Vem bem aqui, Mike, da colada 23, chama controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8. Oi, Salvador, boa tarde, chama 6314. Chama 6314, ajuste no 0, no 0. Continua a aproximação, aguardando a transição para pouso. Guarda 6314. Traffic Luiz, que informa o rebanho da Avianca, 2 milhas de marcador externo, haveria condições de incrementar a velocidade para ser número 1 para pouso? Sim, 360, curto pela esquerda, reportando na interceptando, final no 7. Chalé 6314, está autorizado pouso pistão no 0, vento 100 graus, 129, informo Charlie 150, a 1000 pés, recepção 360 pela esquerda, não interfere com sua aproximação. O time de pouso 6314. Confirmou vento 63 no 4. Confirmado, Paulo, para a torre. Confirmou vento do 63 no 4 no momento. Vento 1900 graus, 129, 63 no 4. 63 no 4. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Bravo, que Luiz, que está autorizado o pouso pistão 107, o vento 1900 graus, 129. Sanemé 314, solo 18, livre à direita, chama solo em 121, décimo 9. 219, 63 com 4. Bravo, que Luiz, que o Solos 29 está autorizado backtrack, é o estacionamento na parte 4, frequência livre. Corre. Tiro Golo 396, modulando para a Torre Salvador. Torre Salvador, boa tarde, com 396. Estabilizando e aliás 7.0, baixar a travagem. Golo 396, ajuste altímetro no 0, no 0. Está autorizado pouso, pistão no 0. Vento 100 graus, 129. Autorizado pouso, pistão no 0, com altímetro no 0, no 0. Golo 396. Oeste, Bravo Kilo Whisky, ao estacionar, frequência livre, boa tarde. Gol no 396, fala seus 4, livre à direita e chame Solen 121 no décimo horário. Salvador, Gol 1649, ponte espera da 1-0. Gol 1649, está autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-2. Nível alinhamento, decolagem, 1649. Espera pronto, o trip 5241. O trip 5241 mantém ponto de espera 1-0. Mantém ponto de espera 5241. Trip 5241, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém Trip 5241, não 1-0. Gol no 649, decola 243, chame controle em 119.8. 19.8 graus, boa.